CNN-62, chama o controle. Afirmo, decolou 36, bom voo. Obrigado. Salvador, boa tarde, Apache 32230. Claro, Apache 32, Apache, quando baixar do trabalho, vem para uma centena 1-2 norte. Ciente, reportarei. Salvador, gol 1-1-6, ponto de espera 1-0. Foi 1-6-7, autorizado aliado decolar, pista 1-0. Vem para uma centena com 10 norte. Além de fora da 1-0, vou 1-1-6. Externo, baixar travado 2230. Falei do 2230, vento de proa com 1-4 nós, foi autorizado, pista 10. Livre pouso na 1-0, 2230. Não atrasa gol para informar. Autorizado em curta, reposte na final, na curta. Final curta, pista 7. Alex, solo pós 4-2, chama 1-2-1 decimal 9, solo. 209, obrigado, tá já, 2-3-1, pra fazer 2-3-0. Solo Salvador, muito... 2-3-1, na sua escuta. Passaria 2-2-3-0, táxi via Alfa, quilo, parte 3, atento ao sinalizador. Fala, Fortaleza 01. Fortaleza 01, chamou o solo, confirma. Afirmativo, possibilidade de coordenar uma DNA pro Fortaleza 01. Afirmativo, um estimado pro horário, Fortaleza 01. 1-6-1-0. 1-6-1-0 será coordenado. Obrigado. Estamos no táxi autorizado, reporta na Taxi Lima. Zulu prossegue o táxi via Lima, ingressa na pista sentido 35, né? Me escuta até o Pátio 5. Pode prosseguir o táxi via pista, ingressando na cabeceira 35 até o Pátio 5. Salvador, TAN 3144, estabilizado e LS X-Ray pista 120, trem de pouso baixado e travado. TAN 3144, autorizado pista 10, entre 120 graus com 10 nós. Autorizado pouso pista 120, TAN 3144. Muito boa tarde, TAN 3290, final é marcha CAN. TAN 3290, guarde pista livre, vento uma centena, 10 nós. Ótimo. Solo 5-5, chama no 2-1 da Simonade. 2-1-9. Solo Salvador, o SAM 3-1-4-4 de volta. SAM 3-1-4-4, boa tarde, está aqui Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 3-1-4-4. Prepara a saída, Momo aguardando cópia. Momo aguardando cópia, deixa Zero, 3290, livrou na época. 3290, chama 1-2, número 5-9, pessoal, 5-7. Obrigado. Boa tarde, SAM 3290, livrou na época. SAM 3290, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, por 08, SAM 3290. 35447, copia. Como? Autorizado para barreiras, nível 200, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, após Momo voa posição Cogibo e após Cogibo direto barreiras. Controle em 1, 2, 9, 4, 5, aciona 5531, transponda. Autorizado barreiras, nível 200, no Z, com curva esquerda, saída Momo, transição Cogibo. Barreiros, telefone 5535-3547. 35447, correto, FAT 3, chama pronto, pushback, se não me engano. Chama o 5447. Torre Salvador, TAM 3804, final pista 10, baixou, travou. 3804, pouso autorizado, vem pela centena 10 norte. Autorizado a pista 10, TAM 3804. Salvador, gol 1962, chame 1-2 na décima 9, Salvador. Salvador, gol 962. 304, solo 1-2 na décima 9. 209. 1962, pôs autorizado, pistão a 0. Aumentou a centena com 10 mais, cheque 3. Já baixou travado, gol 962. Uma boa tarde, Lebron Alfa. 3804, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 03, 7, go ahead. Okay, listen, information, Sierra, and contact Salvador Clearance. To copy. Solo ao 05. Chame 121 disparado. Lida, chama 219, fala 62. Oi, Faustão, desculpa, prepara a saída da ULA da Bridge aguardando. Solo, 962, depois. Solo 962, táxi via Alfa, reportando seu táxi de Juliette para ingresso. Alfa, reportando seu Juliette, fala 62. I want 7 number 2 to copy, expect Puka departure. Saída 2582, copia. Autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 380, decola da 110 com curva direita em perseguida à saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pezulo 16 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 129.45, aciona 5454 no transponder. Saída 2582 correto, confirmando pátio militar ou de autoridade. Ciente, livre assinado e reporta para o táxi, o ajuste no 012. Voo no 962, ingressa Juliette, segue a viatura Follow Me até o portão 09. Segue a viatura até o 09, 962. Guará 17, are you ready to copy? De tio João Pessoa, flight level 310, runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Puka, departure, and Caju, transition, to intercept via upper, Whiskey 58, after following a flight plan route. Salvador, departure frequency 129.45, and Skulk 5467. I want 7, read back correct, clear to start up and report to right for tax. Solo 962, visual com a viatura FAL? Sim. Eldorado 47, parte 3, autorizado, reporta táxi. Confirm people on board, Guará 17. 7 on board. Taxi approves the report in Taxi Hotel, Guará 17. Guará 17, call tower now 118.95 to taxi until the runway 17. Guará 17, cruise line up and wait 10-0. Line up and wait. Runway 10, Guará 17. Bravo, Quebec, Vitor. 5447, se via parte principal Índia, ponte espera torre 118.95, ajuste no 0 no 2, no voo. 295, obrigado, 3454-47. Saia 2582, vou confirmar o problema. 25802. Gente, autorizado, realizado 180, táxi via pátio de autoridade, reporta na interseção o Força Aérea 2582. Gente, está autorizado para o norte, vento 110 graus, 119, reporta fora do solo, Guardião 02. Do 447 mantém o ponto de espera. Guará 17, cruise take off runway 10, wind 110 degrees, 12 knots. Salvador, Guardião 02, fora de solo, pro norte. Certo, Guardião 02, fora do solo, poderia confirmar o nome do comandante? Comandante Capitão Augusto. Certo, Capitão Augusto, chama controle 129, decimal 45, decolador zona 6. 129, decimal 45. 129, decimal 45. 129, decimal 45, grato. Da conquista no 180, copia? Autorizado para a vitória da conquista, nível 180, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, após Elefa conforme rota do plano de voo. Controle em 129, decimal 45, aciona 5555 no transponder. Saiu 2230, correto, parte 3, chama para um pushback, se não menos. Dois no meio, boa tarde, Serra confere, Fortaleza 370, copia. Autorizado para Fortaleza, nível 370, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta peso 19, segue conforme rota do plano de voo. Controle em 129, decimal 45, aciona 5552 no transponder. Cinco, quatro, quatro, sete, autorizado a decolagem, pista 10, o vento 110 graus, 1-1-2. Três, dois, cinco, oito, dois, mantém posição. De 582 ali, mantém cabeceira 10, me reporta pronto. Salvador, trip 5240. 5240, a gente é altímetro 0 no 2, continua com a maçã e aguarda a pista livre. continua na aproximação, guardando a pista livre, 35240. Sucaia 2522, está autorizado na decolagem, pista 90, vento 110 graus, 132, exige a manobra, por gentileza. Cinco, dois, quatro, zero, final, tendo ponto baixado, travado. 5240, estruturizado com uso pista 10, o vento 110 graus, 132. E repouso 35240. Sucaia 252, decolado 22, chama controle 129, decimal 45. 12945, 252. Solo 240, solo 24, livre direita, chama solo 121, decimal 9. Direita, solo 1219, trip 5240. Boa tarde, táxi em frente ao Alfa Kilo, parte 3, atentou o sinalizador. Consiga o Força Aérea 01. O Força Aérea 01 solicitou a aerovia Upazuluno 7, com destino a Brasília. Poderia confirmar se ainda é provável? Afirmativo, Upazuluno 7, Arbor, Elefa. Obrigado. Saída Tael, Leda, após Leda direto Bridge, onde Deceptor ouvia, após conforme a rota. Decola pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5567 e o controle Salvador, 120 decimal 8, corrigindo 129 decimal 45, controle Salvador. Autorizado 340 para Guarulhos, decola pista 1-0, da El Leda Bridge, curva direita, após a pistola 1-6, conforme o plano. Transponder 5567 e o controle 2945 da 3205, portão 4. Gente, eu peço corrigindo a interceptar a pessoa no meio conforme a rota, ok? Sim, conforme a rota, a 3805. Correto, pode frontar 3805. Atenção, equipe Solar Post-Taxi, são 3216. Equipe Sol é pós-táxi, passeio 2230. Que efetuará um pouso no hangar próximo à cabeceira da pista auxiliar, não esperava sua aproximação. Maior patrão do centro. 1141, o vento 120 graus, 129, está autorizado pouso, pistão 1 a 0. Autorizado pouso, 1417. Você que táxi Alfa, porte antes da Juliette. Táxi Alfa, reportar antes da Juliette. Guardião 02, considerando salvo 31, você vai sair. Paulo, passa 2230 acionado, PLB 47. Autonomia 4,50, Altena Salvador para o táxi. Sim, autorizado táxi, reporte para a ingressão na parte principal, parceiro 2230. Autorizado, vai reportar a ingressão principal 2230, para saber. Por noite, 17 CA, correto, guarde cota. Sierra, correto, guarde um minutinho para a compra, saída Arbora Elefa. Guarda-copo 3193, informação Serra, autorização de tráfego Galeão. Gente, após o tráfego, vai seguir essa guarda depois da tchan com o número 2, via parte 20, ponto de espera com a torre 1895 com 1012 no check. Passarela 2230. No ponto para 1895, obrigado. Passarela 2230. Livre pouso, pistão 0, vento 1, 0 graus, 1, 2, 9. Livre pouso, Azul 47. Guardião 06, autorizado, passe de greve, vai ficar atento a Embraer da Azul na final 1, 0, não interfere a combustão toda vez. Guardião 06, pro norte. Sobrevoe mais direto, Romeu? Para isso, sobrevoe mais meia milha. Vai permanecer 500 GL na região de Abrantes. Gente, mais direto, Romeu, mantendo o setor, mantendo a escuta permanente. Permanente na sua no setor, Romeu. É, direita, boa espera, 18, 9, 4, 3, 2, 9, 1, 6. Bora. 35, volante esquerda, não interfira com a aproximação do azul, está autorizado direto para a parte do GRE. Direto para a parte do GRE, sem interferência. 197, nível de voo 360, saída A, aborto, após elefa, decola pistão 1-0, primeira curva direita. Transponder 5-5, 3-2, controle Salvador, 129, decimal 4-5.